Obrigado. Eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho a dupla Mato Grosso e Matias! Obrigado! Alô, São Paulo! Retrato de mãe.